Normalmente, os cenários são gerados em workshops ou sessões de entrevistas, pois ajuda a explicar ou discutir algum aspecto dos objetivos do usuário. As utilidades são imaginar usos em potencial de um aparelho, capturar comportamentos, e a função é ajudar a estabelecer esses requisitos. Atingir no processo. O foco é na tarefa do usuário. Além disso, permite explorar também restrições, contextos, irritações, facilidades, etc., sobre as quais os humanos operam.